Atenção, em 5 segundos. Programa Cleiton Aguiar. Vai começar um show no seu rádio. Notícia, informação, música, prestação de serviços e muito humor. Programa Cleiton Aguiar. Alô, amigos, está começando o programa Cleiton Aguiar, o melhor da música popular do Brasil. Trabalha comigo hoje, segurando a orelha do burro brabo ali na técnica, o Zé Biriba. Produção e apresentação... Uai, sou eu, Cleiton Aguiar. Ô, meu Brasil, tô chegando. Vai rasgando que eu vou costurando atrás, trem. Bom demais. A discoteca do Cleiton vai receber hoje a cantora Patrícia Romania. A Faculdade da Música apresenta os mestres César e Paulinho e um grande sucesso deles. A oração de hoje, minha amiga Márcia Ferreira, vai trazer o Salmo 34. A frase irretocável da cultura popular. A dica de hoje, eu acho que ninguém escapa disso. Os dias de hoje, olha, nós estamos que nem cachorro correndo atrás do rabo, viu? O estresse está matando muita gente. E a dica de hoje é a dica para você aliviar o estresse. São algumas dicas interessantes, né? No Cantinho do Rei, Roberto Carlos recordando um grande sucesso. E na Lorota Boa, é o Mineirinho do Berlândia. Bom demais da conta. Na trilha sonora da minha vida, eu vou atender o pedido da Maria Abadia Rocha de Luziânia, no estado de Goiás, que pediu a dupla Beto e Braga. É a velha história, a dupla já se separou, mas no coração da Maria Abadia Rocha continua viva, né? Isso é porque essa é a grande responsabilidade do artista. As duplas se separam, mas no coração e na cabeça do povo elas continuam existindo. O Beto e Braga já tem mais de uns 15, 20 anos que separaram e continua Maria Abadia registrando um momento importante da vida dela com uma canção que foi o grande sucesso de Beto e Braga. Eu começo trazendo aí música nova de Zé Henrique Gabriel, Quando o Telefone Toca. Cabeça, me arrependo toda hora e nada faz com que eu te esqueça. Palavras machucam sem volta. Se eu soubesse, não diria. Me arrependo toda hora e vivo em agonia. Pensar e não poder te sentir, te desejar sem te beijar. Amor, isso é demais pra mim, pra mim. Trancado no meu quarto, peguei o seu retrato, chorei. Eu chorei de saudade. Pensar e não poder te sentir, te desejar sem te beijar. Amor, isso é demais pra mim, pra mim. Trancado no meu quarto, peguei o seu retrato, chorei. Eu chorei de saudade. Eu chorei. Saudade. Trancado no meu quarto, chorei. Zé Henrique Gabriel, quando o telefone toca pro Marlon Oliveira, de Campo Mourão, no Paraná, ele que está chegando para fazer parte do nosso Facebook perfil número 2. Um grande abraço aos amigos de Campo Mourão, onde o programa Conexão Brasília com Cleito Aguiar está lá no canal local 36 de Campo Mourão, no estado do Paraná. O avô do João, Cleiton Aguiar, Amor e Paixão. Meus olhos têm as cores da verdade, me mostrando a realidade de um amor que está no fim. Teus beijos já têm gosto de adeus, estou vendo sonhos meus com você fugir de mim. E agora falo com meu coração, vai doer a solidão se este amor acabar. Meus olhos vão chorar a vida inteira, formando cachoeira, o pranto que vai rolar. Minha boca, tua boca quer beijar, não consigo aceitar, teu adeus é uma loucura. Minha vida, sem tua vida não tem graça, amor, por favor, me abraça e me beija com ternura. Somos amor e paixão, amor não vai embora não. Somos amor e paixão, por favor, amor, vai não. Somos amor e paixão, amor não vai embora não. Somos amor e paixão, por favor, amor, vai não. Teus beijos já têm gosto de adeus, estou vendo sonhos meus com você fugir de mim. E agora falo com meu coração, vai doer a solidão se este amor acabar. Meus olhos vão chorar a vida inteira, formando cachoeira, o pranto que vai rolar. Minha boca, tua boca quer beijar, não consigo aceitar, teu adeus é uma loucura. Minha vida, sem tua vida não tem graça, amor, por favor, me abraça e me beija com ternura. Somos amor e paixão, amor não vai embora não. Somos amor e paixão, por favor, amor, vai não. Somos amor e paixão, amor não vai embora não. Somos amor e paixão, por favor, amor, vai não. Somos amor e paixão, amor não vai embora não. Somos amor e paixão, por favor, amor, vai não. Somos amor e paixão. Cleiton Aguiar, do Maestro Pinóquio, Amor e Paixão, para Yara Oliveira, do Guará, no Distrito Federal. Ela que agora é minha mais nova integrante do Facebook, na página do perfil número 2. Yara, morena ajeitada, rapaz, uma daquelas que compensa uma briga em casa. Yara, seja muito bem-vindo, um beijão para você, viu? Essa música aqui, eu era menino, isso foi sucesso com Tunique e Tinoco. Hoje nós vamos ouvir, isso aqui é coisa do professor Júlio César Rezende, ele fica pesquisando essas raridades. Isso aqui é uma raridade, viu? Almir Sater, Cabelo Loiro. Cabelo loiro, vai lá em casa passear. Vai, vai, cabelo loiro, vai acabar de me matar. Cabelo loiro, vai lá em casa passear. Vai, vai, cabelo loiro, vai acabar de me matar. Quem diz que bala mata, bala não mata ninguém. A bala que mais me mata é o desprezo do meu bem. Cabelo loiro, vai lá em casa passear. Vai, vai, cabelo loiro, vai acabar de me matar. Cabelo loiro, vai lá em casa passear. Vai, vai, cabelo loiro, vai acabar de me matar. Casa de pobre é ranchinho, casa de rico é de telha. Se ter amor fosse crime, minha casa era cadeia. Cabelo loiro, vai lá em casa passear. Vai, vai, cabelo loiro, vai acabar de me matar. Cabelo loiro, passarinho perde as penas, o peixe perde a escama. Eu já tô perdendo tempo de amar quem não me ama. Cabelo loiro, vai lá em casa passear. Vai, vai, cabelo loiro, vai acabar de me matar. Cabelo loiro, vai lá em casa passear. Vai, vai, cabelo loiro, vai acabar de me matar. Vai, acabar de me matar. Vai, acabar de me matar. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece, Almir Sater, Cabelo Loiro. Eu vou dar uma paradinha, você não sai daí não? Essa prosa só tá começando. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Olha, você que é organizador de eventos, produtor de shows em qualquer lugar do Brasil, você é o diretor social de um clube, prefeito municipal, presidente do sindicato rural, você tem aquela churrascaria da moda, aquela lanchonete que faz show aí na sua cidade? Anote o telefone da RBM Música, 61 99813601, 61 99813601. Quando você for fazer um show, de repente você não tem o contato dos artistas, você liga na RBM, tem mais de 30 anos de experiência no ramo, e você vai contratar o show de Márcia Ferreira, Eliane Samuel, Djalma Lima, Wagner Simão, Edelson Moura, Rael Braga, Sula Mazurega, Chico Rei Paraná, de Paulo e Paulino, Cleiton Aguiar e Amado Batista. É só ligar 61 99813601. O e-mail é rbmmusica@gmail.com. A minha amiga Bete Guzzo, escolta de Vagalume. As mais lindas canções, viola afinada e na voz, dueto perfeito. Onde eu não cantava, doía meu peito. Na cidade grande só tive ilusões. Mas chorei, eu chorei. Tiguzo, escolta de vagalumes para o Edson Andrade de Brasília. Ele está chegando, a partir de agora faz parte do Facebook perfil número 2. Eu quero avisar mais uma vez, o nosso perfil número 1 já está lotado, não cabe mais ninguém. E fica uma fila lá de 15, 20. Aí eu entro lá, puxo o que dá para puxar para o perfil 2, mas tem uns que eu não consigo localizar. Então tem que esperar alguém sair para poder entrar. Então, você não esperar na fila lá, aqui no perfil 2 tem muita vaga. Agora que nós passamos das 700 e poucos integrantes, então tem muito espaço ainda, tá bom? Você bota lá Cleiton Aguiar 2 em algarismo romano, que você vai bater aqui na minha página, tá bom? Rio Negro e Solimões e seu novo sucesso, O Que Você Não Faz. O que está acontecendo? Hoje eu me perguntei. Você tão indiferente, seu olhar está ausente. Diz aí onde eu errei. Quanto tempo faz que não diz que me ama. Vai dormir sem boa noite. Não repara mais em mim. O que faço tanto faz. Estamos bem perto do fim. O que você não faz, faz cada dia mais te afastar do meu querer. Preciso tanto que me ame. O que você não faz, faz cada dia mais te afastar do meu querer. Preciso tanto que me ame mais e mais e mais. Quanto tempo faz que não diz que me ama. Vai dormir sem boa noite. Não repara mais em mim. O que faço tanto faz. Estamos bem perto do fim. O que você não faz, faz cada dia mais te afastar do meu querer. Preciso tanto que me ame. O que você não faz, faz cada dia mais te afastar do meu querer. Preciso tanto que me ame. O que você não faz, faz cada dia mais te afastar do meu querer. Preciso tanto que me ame. O que você não faz, faz cada dia mais te afastar do meu querer. Preciso tanto que me ame mais e mais e mais. Mais e mais e mais. Rio Negro e Solimões, O Que Você Não Faz, para o cantor Vanderlei Martins, que está pedindo para fazer parte do nosso Facebook perfil número 2. Ele mora lá na capital de São Paulo. Vanderlei, seja muito bem-vindo. Você pode mandar sua música para mim? Manda no e-mail programacleitonaguiar@gmail.com, que eu vou mostrá-la aqui na discoteca do Cleitão, tá bom? Eu vou atender o pedido agora do Leandro Balbino, o Leandro Balbino lá de Pouso Alegre, nas Minas Gerais. Hoje é o aniversário dele. E ele falou que queria ganhar um presente. Aí eu perguntei que presente que era. Ele falou que o presente era ouvir essa música que eu vou tocar agora. Leandro, daqui a pouco eu vou oferecer oração para você também. Lá de Pouso Alegre, nas Minas Gerais, onde o nosso programa vai ao ar na Super 90 FM, graças a Deus, com uma grande audiência. Os meus aqui mora a gente. Se eu canto e bebo a noite inteira e amanheço cabeça toda. Ninguém tem nada a ver, sou eu quem pago as minhas contas. Enquanto você reclama da vida, eu vou fazendo festa. Que festa! Tudo bem, tô apertado, mas a carne tá queimando. Batendo um violão e a cerveja tá rolando. Enquanto você reclama da vida, eu vou fazendo festa. Aqui mora gente, gente apaixonada, que canta a noite inteira, até de madrugada. Segue o seu caminho, erra a minha estrada. Aqui mora gente, gente apaixonada. E você grita reclamando que o barulho tá demais. Quem canta apaixonado perde a noção do que faz. Enquanto você reclama da vida, eu vou fazendo festa. E que festa! Nossa tribo é do bem, para de pegar no pé. Você tá convidado, vem a hora que quiser. Quinta-feira, sexta-feira, até sem-feira a gente faz a festa. Aqui mora gente, gente apaixonada, que canta a noite inteira, até de madrugada. Segue o seu caminho, erra a minha estrada. Aqui mora gente, gente apaixonada. Gente apaixonada, que canta a noite inteira, até de madrugada. Segue o seu caminho, erra a minha estrada. Aqui mora gente, gente apaixonada. Os meninos do Brasil, Eliane e Samuel, do Renato Barros, Eduardo Gomes e Ivan Medeiros. Aqui mora gente, pro Bruno Afonso de Brasília, meu novo amigo do Facebook, perfil número 2. Bruno, um abração pra você, seja muito bem-vindo. No próximo bloco, Beto e Braga, Rael Braga e Zezé de Camargo e Luciano. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. A Maria Badia Rocha de Lusiânia, no estado de Goiás. Lusiânia é pertinho aqui de Brasília. Dá o quê? Da minha casa, ela dá uns 50 quilômetros, né? Daqui até Lusiânia. A Maria Badia disse que tem uma música que, no passado, há muito tempo, ela escutava o programa Cleiton Aguiar da Rádio Nacional. E ela disse que toda a rádio que eu vou, ela acha. E agora ela me achou aqui na internet, né? E ela pediu uma música que, segundo ela, marcou a sua vida. Maria Badia, eu já sei até que é. Isso foi um cabuquinho daqueles danados, bom de conversa, né? Enrolou você, quando você viu, o trem já tá lá dentro. E aí ficou só saudade, não é? Então tá bom. Na trilha sonora da vida da Maria Badia Rocha de Lusiânia, Goiás, Beto e Braga. Tchau, amor! Eu já cheguei a triste conclusão que eu tenho que partir. Não vou ficar querendo amor assim que só me faz chorar. Por isso eu decidi, não fico mais aqui. Tchau, amor, eu não sei quando voltarei a te chega, amor, de tanto chorar. Tchau, amor, eu não sei quando voltarei a te procurar. Chega, amor, de tanto chorar. Você me amou e eu te amei demais e esqueci de mim. O tempo foi passando e a gente percebeu que era o fim. Por isso eu decidi, não fico mais aqui. Tchau, sei quando voltarei a te procurar. Chega, amor, de tanto chorar. Tchau, amor, que eu não sei quando voltarei a te procurar. Chega, amor, de tanto chorar. Você, meu amor, e eu te amei demais e eu esqueci de mim. O tempo foi passando e a gente percebeu que era o fim. Por isso eu decidi, não fico mais aqui. Tchau, amor, eu não sei quando voltarei a te procurar. Chega, amor, de tanto chorar. Tchau, amor, eu não sei quando voltarei a te procurar. Chega, amor, de tanto chorar. A trilha sonora da vida da Maria Badia Rocha, de Luziânia, Goiás, Beto e Braga. Tchau, amor. E se você tem uma vida, você quer aquele momento que você gosta de recordar, você pode mandar aqui para nós. Pode mandar o pedido. Se você quiser contar a sua história, você conta. Se não quiser, não tem problema, não. Você manda só o nome da música e quem canta. Se eu não tiver, eu peço pro professor Júlio César ir atrás. O professor Júlio César só não conhece, só não consegue arranjar as músicas que não foram gravadas ainda. Se gravou, ele traz. A Solange Grigolin, lá de Iturama, nas Minas Gerais, ela também chega agora para fazer parte do nosso Facebook perfil número 2 e vai curtir aí. Ele está fazendo as pazes com o sucesso. Rael Braga, Bebê Querendo Colo. Eu bebo, eu choro, eu tô assim feito um bebê querendo colo. Que eu amo. Depois que ela me deixou, a falta desse amor está me enlouquecendo. Tô levando vida de cão, já sequei garrafão dia e noite bebendo. Já liguei, já pedi pra voltar, e ela insiste em falar que já não me quer mais. Enquanto isso, vou vivendo assim, traga outra pra mim, solidão não dá paz. Eu bebo, eu choro, eu tô assim feito um bebê querendo colo. Eu bebo, reclamo, eu tô assim sem a pessoa que eu amo. A falta desse amor está me enlouquecendo. Tô levando uma vida de cão, já sequei garrafão dia e noite bebendo. Já liguei, já pedi pra voltar, e ela insiste em falar que já não me quer mais. Enquanto isso, vou vivendo assim, traga outra pra mim, solidão não. Eu bebo, eu choro, eu tô assim feito um bebê querendo colo. eu amo. Eu bebo, eu choro, eu tô assim feito um bebê querendo colo. Eu bebo, reclamo, eu tô assim sem a pessoa que eu amo. Rael Braga, Bebê Querendo Colo, pro Carlos Dário Pereira e a Leninha lá em São Paulo. Esse danadinho é o Darinho do Mané Pereira, gente boa demais da conta. Darinho, um abração pra você. Zezé de Camargo e Luciano, sucesso novo, Teorias. Às vezes possa parecer estranho, a água de um rio enche um oceano. O peso de um sentimento é muito relativo. Como vou morrer de amor se é por você que eu vivo? Eu vivo a te amar. Sei que dois corpos não ocupam o mesmo espaço, e nós dois somos um só dentro do mesmo abraço. Minha vida é um pedaço de você. Nem tudo nessa vida é sonho, uma teoria. As noites quentes e saudades podem ser mais frias que o vazio que você deixou dentro de mim. Nem sempre um adeus significa o final de tudo. Você continua viva dentro do meu mundo, e eu não sei por quanto tempo eu vou ficar aqui te esperando, esperando você voltar pra mim. Te esperando, esperando você voltar pra mim. Você deixou dentro de mim. Nem sempre um adeus significa o final de tudo. Você continua viva dentro do meu mundo, e eu não sei por quanto tempo eu vou ficar aqui te esperando, esperando você voltar pra mim. Zezé de Camargo e Luciano, Teorias, para o Paulo Henrique Santiago. Ele é de Paracatu, curte o nosso programa pela Boa Vista FM 96,5, e ele só tem um defeito, é cruzeirense, né? Mas o Paulo Henrique, o importante é ter saúde. E o Paulo Henrique agora faz parte do nosso Facebook perfil número 2. Um abração para meu amigo Humberto Neiva, o homem é dono da metade de Paracatu, a outra metade é da família dele, viu? Humberto, um abração para você. No próximo bloco, presta atenção que eu tenho uma dica de combate ao estresse. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Meu tempo está passando correndo demais, né? Já rachamos o mês de abril no meio, ó. Nossa senhora. Sexta-feira é a sexta-feira da paixão. Aí passa a sexta-feira. Vem aí a Copa do Mundo. Em junho tem a Copa do Mundo. Acabou a Copa do Mundo, começa o processo das eleições. Vai até outubro, onde não tiver segundo turno. Se tiver, vai até novembro. Acabou o ano. Acabou. Né? Rapaz, o Brasil é um país rico demais da conta, que o povo fica mais por conta de festa, né? Ah, rapaz, mas... Ó, e tem um detalhe. Você já reparou que você tem tempo para tudo, menos para você mesmo? Hoje, uma das coisas que mais está matando no mundo é o estresse. E é difícil a gente escapar disso, porque nós, às vezes a gente impõe para a gente mesmo necessidades que a gente não tem, depois fica doido atrás, correndo para, né, para tentar acudir. Eu estou escrevendo um livro de autoajuda, que se chama É Simples Ser Simples. E eu, na primeira página do livro está escrito assim: se você não tem problema, não perca seu tempo lendo esse livro. Na segunda está assim: 80% dos seus problemas não existem, você que inventou. E se você for prestar atenção, a gente é que arruma confusão para a vida da gente mesmo, né? Você pode comprar um carro de 10 mil, pagando à vista, você vai e compra um de 20 e fica devendo, né? Aí o vizinho seu vai viajar para a praia e tal, você resolve ir junto também, mas você não está preparado para ir. Ao invés de você ir para Caldas Novas, você vai para o Rio de Janeiro, vai para o Nordeste, né? Faz dívida, se lasca também. E o interessante é o seguinte: parece que nós nunca temos tempo suficiente para fazer tudo aquilo que a gente precisa. Você corre o dia inteiro, e quando você pensa, não, agora eu vou dar uma paradinha, vou relaxar, parece uma coisa para você fazer. Então eu vou apresentar aqui algumas técnicas para reduzir o estresse, viu? Vão te tomar alguns minutos, mas vão tornar a sua vida um pouco mais fácil. Por exemplo, sente-se numa cadeira confortável, feche os olhos e respire profundamente pelo nariz, enchendo o peito de ar. Você puxa pelo nariz e solta pela boca. Puxa pelo nariz e solta pela boca. Faz isso algumas vezes, viu? 5 minutos que você fizer isso aí, depois você volta lá para o seu serviço. Outra coisa, quando você for sentar, sente-se numa posição confortável. Eu falo isso porque eu sinto mal demais da conta. Eu não sento com a bunda, não, eu sento com as costas. Eu tenho aquela mania de ficar mal sentado, né? Resultado, a minha coluna parece um anzol. Então, apoio a cabeça no encosto da cadeira, feche os olhos, respire profundamente e coloque os polegares na base do crânio, aqui perto da orelha. Não tem um buraquinho debaixo da orelha aqui? Você enfia ali o seu polegar e aí você vai movendo o polegar para baixo em direção aos ombros. Você dá uma rodeada com ele assim, pressiona, né? Pressiona e aperta os pontos de tensão. A seguir, você mesmo faz uma massagem na nuca, partindo da base do crânio para baixo. Você pressiona e segura os pontos de tensão. Se a sua mulher estiver por perto, ou seu marido, seu namorado, sua namorada, pede para fazer. Se não tiver, vai você mesmo, né? Você vai da base do crânio para baixo, você vai sentir que tem uns lugares que estão assim meio duros. Aí você vai relaxando, né? Outra coisa, cruze um braço na frente do peito e pressione os músculos do ombro oposto. Estica assim, ó, pega no cotovelo e puxa, viu? Segure até liberar a tensão. Aí você repete com o outro braço. Relaxe os braços ao lado do corpo e respire, imaginando que sua cabeça está tão pesada quanto uma bola de boliche. Relaxe completamente. Outra coisa, se você puder, se você tiver na sua casa aí uma banheira ou um tacho, sei lá o que, você enche de água, põe espuma, e aqui já tem uma viadagem, uma frescura. Acenda umas velas perfumadas ao seu redor, diminua as luzes e ouça música clássica. Isso é bom demais da conta. Eu já fiz. E outra coisa, se você puder pedir alguém nesse ambiente para fazer uma massagem em você, meu amigo, massagem é um negócio fantástico. Eu sou dependente de massagem. Vivo uma correria danada, né? A gente fala que vai diminuir, quanto mais a gente fala que vai diminuir, faz é aumentar, né? Isso é fundamental. Eu tenho outras dicas aqui, que eu vou repetir nos programas para frente, mas o que eu quero dizer para você é o seguinte: se você encontra tempo para tudo, acho pelo menos meia hora para você. E outra coisa, uma caminhadazinha de meia hora no final do dia. Eu gosto de caminhar no final do dia. Tem gente que gosta de acordar cedo. Eu detesto acordar cedo. Eu durmo tarde, acordo tarde e trabalho até meia-noite, 1 hora, 2 horas da manhã. Então eu prefiro caminhar na parte da tarde. Escolha o horário que você quiser. Pra você dar uma caminhadinha de 30 minutos por dia, sua vida vai mudar. Disso eu tenho a maior certeza. Te cantar para o programa do Cleiton Guerra, ensinando o povo até melhorar de vida, tá bom? Ela é bonitinha demais. Se ela deixar um dia, ainda põe ela no meu colo. Paula Fernandes, Jeito de Mato. De onde é que vem esses olhos tão tristes? Vem da campina onde o sol se deita, do regalo de

e eles ficaram abismados com a beleza de tudo, né? Aí eles olharam assim, viram duas paredes de prata que abria e fechava, abria e fechava. Aí o menino perguntou, que é isso, pai? O pai falou assim, meu filho, eu nunca vi nada parecido na minha vida, não sei o que é isso não. E os dois ficavam assistindo aquele trem ali, aí entrou uma senhora assim, já de idade, com a bengalinha, né? Chegou perto da porta, apertou um botão, a porta abriu e ela entrou naquele quartinho ali e a porta fechou. E o pai, mas o menino, observando aquele trem lá. Daí a pouco eles continuaram a assistir, quando chegou, eles viram que estavam mudando os números em cima, 1, 2, 3, né? Aí eles viram que o trem começou para trás, 3, 2, 1, e aí as portas abriram e saiu uma loura, sabe aquelas que não tinha identidade, não tinha escritura, cada lapa de coxa, né? Criada na muranga mesmo, né? Quando o velho viu aquele trem assim, aquela mulher saiu do quartinho, aquele trem mais lindo do mundo, ele olhou para ela e falou assim, filho do céu, vai lá buscar sua mãe. Ele achou que o trem entrava velho e saía novo. No próximo bloco, eu tenho uma oração belíssima para você. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Semana passada eu estive lá no estado do Tocantins, mais precisamente no dia 4 de abril, na sexta-feira, que eu fui lá acompanhar os últimos movimentos da política do Tocantins, e aconteceu, né? O governador Siqueira Campos deixou todo mundo na expectativa até o último momento, quando ele anunciou a sua renúncia, ele deixou o governo. No dia anterior, na quinta-feira, o João Oliveira, o vice-governador, já tinha renunciado. Assumiu o presidente da Câmara Legislativa, Sandoval Cardoso, e agora vai acontecer um processo de eleição indireta lá no Tocantins, em que os únicos eleitores serão os 24 deputados. E o candidato do grupo da situação é exatamente o atual governador, Sandoval Cardoso, né? E logo depois que aconteceu a posse do governador Sandoval Cardoso, o deputado Eduardo Gomes promoveu um encontro em que compareceu o governador, compareceu também o provável candidato ao governo Tocantins, o ex-senador Eduardo Siqueira Campos, estava lá o Eduardo Gomes, muitos prefeitos do Tocantins, né? Lá na residência do Rodolfo, que é o secretário de Esportes e Juventude lá do estado. E foi uma festa muito agradável, né? Prosseamos lá, contamos umas potocas lá até mais tarde. E essa semana agora, no dia 8 de abril, aconteceu aqui em Brasília uma sessão plenária na Câmara Federal em homenagem ao saudoso senador João Ribeiro, lá do Tocantins, com a presença do ex-governador Siqueira Campos, do atual governador Sandoval Cardoso, né, deputados, o deputado Eduardo Gomes, toda a bancada do Tocantins esteve presente nesta homenagem. A Luana Ribeiro também estava lá, né, a Cíntia Ribeiro, e nesse evento homenageando esse grande senador do estado do Tocantins. Aniversariando hoje, o Aldo Rogério, o Horácio Moura, lá do Coró, a Gislene Cardoso, o Leandro Balbino, o Lulinha, é de Coromandel também, mas mora aqui em Brasília, Rodrigo Ramos, Maria Estela, Ricardo Luiz Marinho, Bruno Vargas, Vânia dos Reis, Henrique Batata, Diogo Rodrigues, Lucimara Marques, Jonatas Van Gualberto, e você que está de aniversário hoje, eu não estava sabendo. Muita paz, muita luz, muita saúde, muitas felicidades. Eu vou pedir minha amiga Márcia Ferreira para trazer o Salmo 34, Louvor a Deus. Salmo 34. Eu sempre darei graças a Deus, o Senhor. O seu louvor estará nos meus lábios o dia inteiro. Eu o louvarei por causa das coisas que ele tem feito. Os que são perseguidos ouvirão isso e se alegrarão. Anunciem comigo a sua grandeza. Louvemos juntos o Senhor. Eu pedi a ajuda do Senhor e ele me respondeu. Ele me livrou de todos os meus medos. Os que são perseguidos olham para ele e se alegram. Eles nunca ficarão desapontados. Eu, um pobre sofredor, gritei. O Senhor me ouviu e me livrou das minhas aflições. O anjo do Senhor fica em volta daqueles que o temem e os protege do perigo. Procure descobrir por você mesmo como o Senhor Deus é bom.

Jorge Mateus, Paixão Goiana, pro Gaiado lá no Coró. Gaiado, um abração pra você. Gaiado é uma figura, né? Ó, logo, logo eu vou estar com um programa, tô preparando um programa aqui, esse vai ser só pra 95, falando das coisas do Coró, né? Logo, logo, você vai ver, a gente vai estrear um novo programa, esse aqui vai continuar, mas vai ter um novo programa especialmente pra Coromandel, já já vocês vão ficar sabendo, é um programa diferente aí pro Coró, tá bom? Relembrando Goiá, Mocoque Moraci, Adeus Maria. Não consigo esquecer nesta vida a mais triste e cruel despedida de uma linda e amada mulher. Arrumou as roupinhas na mala, deu a última volta na sala e partiu sem um beijo sequer. Anoitecia, uma fria garoa caindo e seu vulto querido sumindo entre os ramos do velho jardim. Adeus, Maria. Relembrando Gerson Coutinho da Silva, imortal poeta Goiá, Mocoque Moraci, Adeus Maria. A frase irretocável do programa de hoje é da cultura popular: queira bem, plante o bem, que o resto vem. Queira bem, plante o bem, que o resto vem, é a frase irretocável do programa de hoje. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para a cantora Patrícia Romania. Você está ouvindo o programa Cleitão Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Hoje é dia do programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar pela Rede Brasil de televisão. Você pode me assistir no canal local, mais de 200 cidades já recebem o sinal local da Rede Brasil de televisão, a mais nova rede de televisão do Brasil, mas você pode me assistir também pelo canal 175 da Sky, 133 da Claro TV, 139 da TV Oi, 237 da TV Vivo, GVT 248, canal 714 da CTBC, pelas antenas parabólicas desse Brasil afora aí, e pelo site www.rbtv.com.br, rbtv.com.br. Toda terça-feira, às 11 da noite, com repeteco às 10 horas da noite de domingo. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão pela primeira vez para a dupla Vitor e Vinícius. Fui! Já deu! Acho que não tem mais jeito, você só vê defeito onde antes via perfeição. Tô andando errado com você do meu lado, tô seguindo pela contramão. Eu juro, já tô cansado desse amor abstrato onde só um entrega o coração. Mas o que é mais absurdo é quando eu te pergunto se me ama e você diz que não. Oh, oh, oh. Fui, já deu, passou. Se não tem mais amor, pra que que eu vou ficar aqui? Fui, já deu, passou. Você não deu valor, tô indo atrás do tempo que eu perdi. Fui, já deu, passou. Se não tem mais amor, pra que que eu vou ficar aqui? Fui, já deu, passou. Você não deu valor, tô indo atrás do tempo que eu perdi. Acho que não tem mais jeito, você só vê defeito onde antes via perfeição. Tô andando errado com você do meu lado, tô seguindo pela contramão. Eu juro, já tô cansado desse amor abstrato onde só um entrega o coração. Mas o que é mais absurdo é quando eu te pergunto se me ama e você diz que não. Oh, oh, oh.